sei que você vai gostar. Tem pé de moleque, doce de leite, brigadeiro. Isso é Iopa. Iopa, o sorvete gostoso aberta. Chegando a Campos dentro de poucos dias. Iopa, qualidade Nestlé. O mundo até você. A notícia precisa. A informação correta. Hora H. Os fatos. O esporte. A polícia. Entrevistas. Reportagens. Hora H. O mais completo jornal falado da cidade com uma hora de duração. Segunda, sábado, às 7 da manhã. Na Difusora, a Casa da Informação. Difusora.